Panorama Agrícola para 25 de outubro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 25 de outubro, noite de lua minguante, no ar o Panorama Agrícola. Um abraço para você do Eduardo Maier e do Márcio Peixe. Eu sou Mauro Moirer e o ditado de hoje é: filho sábio é aquele que aceita a disciplina do seu pai. Na dica de hoje, como emagrecer de barriga cheia. Você confere também informações sobre o Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária. Senar desenvolve 3 cursos no estado esta semana. E livro conta a história da Estação Experimental da Ipagre de Itajaí. Uma dica que pode mudar o seu dia. Emagreça de barriga cheia. Aumente o volume das refeições com alimentos ricos em fibras e água. Você pode perder peso sem passar fome. Gelatinas, iogurtes, aveia e frutas ajudam nesse processo. É hora das notícias. Na próxima terça-feira, dia 1º de novembro, começa o Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, que será realizado no Costão do Santinho, em Florianópolis, até o dia 4 de novembro, sexta. Haverá minicursos em perícia civil, bem-estar animal, rotulagem de alimentos, homeopatia e harmonização de procedimentos de inspeção e controle de parasitos em pescado. A realização do evento é da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária em conjunto com a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. Na programação do Congresso, palestras e discussões sobre a história e a evolução das escolas de veterinária, um simpósio sobre homeopatia veterinária, debates sobre apicultura, o desaparecimento das abelhas, a intoxicação de abelhas por defensivos agrícolas, palestras sobre a reprodução equina, e, em paralelo, um congresso de aquicultura, que vai discutir sanidade aquícola e pesqueira e defesa sanitária. O Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, de 1º a 4 de novembro, aqui em Florianópolis, vai falar também sobre anestesia segura na prática de clínica de pequenos animais, alimentos, botulismo, surto em Santa Catarina, Programa Nacional de Sanidade em Suínos, produção orgânica e o uso de novas tecnologias no processamento de alimentos. Esta semana, o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, promove aqui em Santa Catarina cursos em Abelardo Luz, Abdom Batista e Benedito Novo. Em Abelardo Luz, sobre o manejo do gado do leite. Em Abdom Batista, curso sobre bordado com fita. E em Benedito Novo, curso de pintura em vidro. Informações adicionais, os cursos vão até sexta-feira, você obtém pelo telefone 48-3333-0322. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta quinta-feira, 27 de outubro, será lançado na Estação Experimental da Ipagre, em Itajaí, a partir das 14h, o livro A Estação Experimental da Sesmaria de Drummond, de autoria do pesquisador da Ipagre, José Ângelo Rebelo. O que é Sesmaria de Drummond, Rebelo? Nós aproveitamos essa oportunidade de escrever o livro em comemoração à passagem dos 35 anos da instalação e criação da Estação Experimental Itajaí, para fazer uma homenagem a esse desbravador. Drummond, Vasconcelos de Drummond, era um português originário do Rio de Janeiro, estava em Itajaí para comprar madeira para o reino e para a corte no rio. E vendo que não havia nenhuma exploração ao longo do rio Itajaí e do rio Itajaí-Mirim, pediu ao ministro de Portugal para ter ali na região uma sesmaria. ganhou duas, uma para o lado esquerdo do Rio Itajemirim e outra para o lado direito, no bairro que hoje se chama Itaipava. Numa dessas seis Maria foi instalada a Estação Experimental de Itajaí. Nós aproveitamos para relembrar essa história no livro e homenagear, né, esse desbravador que teve que voltar ao Rio de Janeiro, porque no ano seguinte à conquista da sua Seis Maria, Dom João voltaria para Portugal e perdeu com isso o apoio do governo. E assim, e por isso foi chamado. E não teve então a glória, a honra de ser o desbravador ou fundador do nosso município de Itajaí. E nós, para que ninguém o esqueça, homenageamos através do título do nosso livro, que é então a Estação Experimental da Seis Maria de Drummond. O que vai chamar a curiosidade dos leitores, vão passar a saber, né, a respeito dessa história. Certamente, a Seis Maria de Drummond de 1820 e a Estação Experimental de Itajaí no mesmo local, na mesma Seis Maria, há 35 anos. Perfeito, exatamente. Bem, José Ângelo Rebelo, você como autor do livro, conte um pouquinho para nós o conteúdo desse livro que estará sendo lançado nesta quinta, 27 de outubro. Nós tivemos a honra de sermos convidados para escrever o livro a respeito da história da Estação Experimental. Uma responsabilidade muito grande e também pela importância dessa história e pelo pouco tempo que tínhamos. Mas aceitamos o desafio e em 60 dias nós tínhamos o livro pronto e mais outros 30 para fazer a correção e revisão. Revisão essa que contamos com o apoio do João Guizoni, revisor da EPAGRE, de alta competência, que nos agradou muito o seu trabalho. E de público quero inclusive aproveitar para agradecer. Mas o livro, o tema que eu fiquei pensando nos dois, três primeiros dias a respeito dele, resolvi fazer a seguinte abordagem. Contar a história da Estação Experimental contextualizada na história da pesquisa agropecuária do Brasil, desde o tempo colonial até os dias de hoje. Perfeito. Isso dentro do contexto, então, do próprio município de Itajaí também, né? É perfeito. Sim, principalmente, até porque Itajaí foi um berço, né? Um berço fabuloso que permitiu que a estação pudesse desempenhar todo o seu trabalho nesses 35 anos, onde tivemos apoio das lideranças, apoio dos governantes e nunca foi negado. Então Itajaí tem, assim, um grande mérito, né? Do eventual, do certo mérito que a empresa tem, a estação, com seu trabalho de geração de conhecimento na área da pesquisa agropecuária. Bem, Rebelo, além desse título chamativo, Seis Maria de Drummond, que outra história você conta no livro que gostaria de destacar agora? Bom, a história da pesquisa agropecuária no Brasil é muito interessante, Está, de certa forma, contada, mas perdida, né, em diversos textos. E tem toda uma história de que no Brasil colonial nós não tínhamos permissão para gerar coisa alguma, porque Portugal nos limitava a isso, né? Foi com a vinda de Dom João VI que foi permitido a nós brasileiros começarmos a saber a respeito de nós por meio dos cientistas europeus trazidos para o Brasil, né? Com a criação depois das primeiras escolas de agronomia, onde a da Bahia, né, Cruz das Almas, é a mais antiga, depois a de Pelotas. E nós vamos passando por tudo isso, né, para explicar como é que foi o caminhar da pesquisa agropecuária brasileira. E até mesmo em Santa Catarina, com a primeira estação criada em Rio dos Cedros, ao tempo de Dr. Blumenau, pelo governador Pedro Cirilo Luz. E assim por diante. É uma história, acho, né, eu sou suspeito para falar, mas é bastante interessante, na verdade. Eu acho que os alunos de agronomia, por exemplo, vão se aproveitar bem disso. Os professores da escola de agronomia vão se aproveitar bem. Os colegas pesquisadores, extensionistas, né? Eu acho que ele é, antes de mais nada, oportuno, né? Eu quero que assim seja, pelo menos. Correto. A Estação Experimental de Seis Maria de Drummond, o livro de José Ângelo Rebelo sobre a história da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí, lançamento no dia 27 de outubro, quinta-feira, lá na Estação Experimental de Itajaí. Rebelo, muito obrigado pelas suas informações. Não sei se você gostaria de acrescentar algum detalhe. Não, eu agradeço a oportunidade, né, para chamar a atenção do público a respeito dessa obra que será lançada no dia 27. ela deverá estar disponibilizada aqui na biblioteca da IPAGRE Central, na biblioteca da Estação Experimental, pelo menos, né? Mas a referência seria a própria Estação Experimental para os que tiverem curiosidade em adquirir ou de obtê-lo, enfim. Esse é o endereço, então, Estação Experimental de Itajaí e ou a Biblioteca Central da IPAGRE em Florianópolis. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.